No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia para você, hoje é terça-feira, dia 4 de fevereiro, Tema Livre está entrando no ar. Hoje nós vamos tratar da carga tributária brasileira, é a segunda maior da América Latina, segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. O Brasil tem a segunda maior carga tributária entre os países da América Latina, segundo um estudo divulgado pela OCDE. A OCDE agora, no final de janeiro, no ranking que compreende 18 países, nós estamos atrás apenas da Argentina. Segundo o levantamento, os impostos e tributos pagos pelos brasileiros e pelas empresas no país correspondem a 36,3% do produto interno bruto do país. Na Argentina, essa proporção é de 37,3%. E no Uruguai, que é o terceiro país do ranking, a carga tributária é de 26,3%. Nós já andamos aí nesse patamar dos 26%, até menos que isso, por cento do produto interno bruto, que é a soma de tudo que se produz no país durante o ano, e nós estamos pagando imposto. Aliás, há um estudo também que diz que o brasileiro trabalha até meados de maio todo ano só para pagar os impostos referentes ao ano inteiro. Esse é um assunto recorrente. Nós estamos aqui no estúdio com o José Eduardo Prates, que é cientista social, mestrando em ciências sociais pela UFRRJ, que é a Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, é professor de Ciência Política e Sociologia do Centro Universitário Augusto Mota e consultor de projetos da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro, a FAETEC. E a Bianca Xavier, advogada especialista em Direito Tributário, professora e coordenadora da graduação e da pós-graduação em Direito das faculdades IBMEC, aqui do Rio de Janeiro também, e a quem eu peço que abra o programa, porque esse assunto, ô Bianca, é um assunto, eu disse recorrente, mas ele é um assunto que é do pensamento masoquista do brasileiro. Nós temos um impostômetro em São Paulo para mostrar o quanto já foi arrecadado a cada dia, a cada hora, a cada minuto, nesse impostômetro de impostos no país, que é um absurdo, é uma coisa estratosférica, mais de R$1 trilhão no ano. Eu queria que você falasse, abrisse esse programa falando um pouco desse estudo da OCDE. Como é que você vê esse estudo nesse contexto? Bom dia. Bom dia, Luiz. A carga tributária sempre é um motivo de debate, né? Eu me recordo que desde o início, quando estava ainda na graduação, já estou no doutorado, sempre se discutiu reforma tributária. Então, carga tributária e reforma tributária realmente sempre está na pauta política, né, do país. Mas acho que a gente está tendo muitos avanços no que diz respeito a isso, né? Acho que a primeira questão importante, né, que a gente fala de carga tributária, mas o que eu acho importante é que o brasileiro justamente ele não sabe o quanto que ele paga, né? Você compra uma camisa, você compra um carro, qual é o peso dos tributos em cada um desses produtos, né? E para isso, né, foi publicada recentemente uma lei ordinária que vai obrigar as empresas a partir de meados desse ano, então a partir de agosto provavelmente a gente já vai ter essa nova regra, que obriga que as empresas destaquem na nota fiscal a carga tributária. Porque a gente fala, a OCDE faz esses estudos, mas o brasileiro, ele muitas das vezes, ele não sabe o peso que isso está fazendo no seu dia a dia, no seu orçamento familiar. Então, eu acho que esse estudo da OCDE fez com que despertasse na população, porque essa lei, é bom que se recorde aqui, ela foi de iniciativa popular, então isso veio pelo um desejo do povo, né, para que houvesse, então, essa informação. A gente está falando de transparência tributária, né, para que cada um de nós possamos ter exato valor, né, a quantia que essa carga está pesando no nosso bolso. Então, realmente, é um fato, essa questão de carga tributária vem aumentando, a gente vê cada ano recordes e recordes de arrecadação, e acho que agora, né, aproveitando esses movimentos populares por 20 centavos, eu acho que quando vocês, né, a população verificar o quanto paga realmente de tributo, a cada momento, isso vai gerar algum tipo de manifestação ou de... Vamos alguma repensar, reação, né? Exatamente. A verdade é que isso que a Bianca acabou de dizer é só pela transparência, como ela ressaltou. Não tem nada a ver com a redução da carga tributária. É só para você saber o quanto você está pagando de imposto quando você compra uma caneta, quando você compra pão, quando você compra manteiga, quando você passa nas gôndolas, nos supermercados. Todos os produtos têm embutida sua carga tributária, os impostos que são cobrados em cima de cada um deles. Inclusive, o governo tomou uma iniciativa há algum tempo atrás, de esclarecer na conta de luz quanto que era penduricalho ali, quanto que é cobrança de imposto. E somando todos os impostos, taxas e tudo que você tem que pagar quando você paga a luz, você vê que é quase metade ou até a metade, em alguns casos, do consumo que você paga, não é consumo, é imposto realmente. E quando vem a multa por atraso, ela vem em cima do imposto também. Ela não vem em cima só da cobrança. E você não pode questionar, pagar apenas o que você consumiu e questionar na justiça, ou onde quer que seja do PROCON, eu acho que esse imposto está excessivo, eu não vou pagar esse imposto, pago só a parte do consumo da luz. Não pode, que aí cortam a tua luz de qualquer maneira. O que também já mostra que a cidadania está um pouco distante da prática do dia a dia. O Zé Eduardo Prates, que é cientista social, tem uma formação mais voltada para esse aspecto que eu estou falando, pode entrar nessa discussão a partir daí, né? Bom dia, Zé Eduardo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Bianca. Bom dia, ouvintes. Eu acho que a Bianca começou muito bem falando de transparência. A gente tem um problema sério com relação aos tributos no Brasil, que não está em si na quantidade de tributos, mas quem paga esses tributos. Eu acho que o grande problema é você viver numa sociedade onde quem tem menos paga mais. Porque se a gente tem uma carga tributária que ela tem um peso maior sobre a população, sobretudo de baixa renda, já que boa parte dos tributos ele está no consumo, ele não está na renda ou na propriedade, ele está sobre o consumo. Significa dizer, então, que a grande parcela da sociedade brasileira, quer dizer, aqueles que recebem menos paga mais, proporcionalmente falando. Ele paga porque paga no leite, paga no café, paga no pão, paga nos consumos, nos consumos do dia a dia. Então, quando a Bianca fala em transparência, a gente está falando de uma educação tributária. Como é que a gente consegue essa educação tributária? Acho que a gente só consegue quando a escola é uma escola forte o suficiente para formar cidadãos críticos e, ao mesmo tempo, que trabalhe os tributos dentro da escola. Então, ao longo da nossa vida, a gente não sabe não apenas o que a gente gasta, quanto a gente gasta com os tributos, mas, sobretudo, como esses tributos são gastos junto à sociedade. E aí, Luiz, eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem a enfrentar. É a sociedade ter conhecimento de quanto ela está gastando e o quanto ela recebe por aquilo que ela está pagando. E nós sabemos, e parte dessas manifestações, desses levantes, dessa movimentação, muitos estudantes, mas os cidadãos, de uma maneira geral, muitos abraçaram essa ida às ruas. Quando se luta por 20 centavos, eu acho que ficou bem claro nas bandeiras, não se lutava por 20 centavos. A gente tem, por exemplo, agora, da parte do governo, recentemente, mais uma diminuição de impostos na área de transportes. Vai se abrir a planilha da área dos transportes para a sociedade saber o quanto a sociedade paga para o financiamento dos transportes públicos? Olha, você sabe que houve uma auditoria do Tribunal de Contas do município E quando em dezembro passado o prefeito anunciou o aumento para janeiro, um dos conselheiros do Tribunal de Contas do município pediu que o prefeito aguardasse a conclusão dessa auditoria que estava sendo feita pelo pessoal técnico. E o prefeito resolveu aguardar até que o tribunal disse, encaminhou um ofício à prefeitura dizendo que ele não se sente competente para definir nada nessa área do aumento da passagem da tarifa do transporte e deixou o prefeito livre para aumentar. Mas o parecer técnico, o estudo técnico, indica que o edital que foi de 2010 estabelece como margem de lucro para as empresas 8,% e que já chegou agora a 10,%. Então, a conclusão desse parecer técnico era de que as empresas deveriam, ao contrário de aumentar, retroceder as passagens ao nível em que estavam antes de R$ 2,50. Chegou agora aqui no estúdio também para participar conosco do programa o Carlos José Cova. Ele é professor titular em gestão de riscos da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal Fluminense. E eu gostaria que entrasse nessa conversa a partir desse viés econômico, mais econômico, porque nós estamos aqui com um cientista social, que é o Prates, e com a advogada especialista em direito tributário, que é a Bianca. E que ambos falaram aqui da questão da reforma tributária, que é um assunto antigo da agenda brasileira, desde o governo Fernando Henrique, o primeiro governo, ou seja, desde a estabilização da moeda, a criação do real, que se fala na necessidade urgente de promover uma reforma tributária, que até hoje não aconteceu. Falou-se de uma reforma geral, depois uma reforma fatiada, criou-se até a figura do homem que cuidaria dessa reforma, passou o tempo todo, não aconteceu, saiu o governo, entrou o governo e continuamos na mesma situação. E o estudo da OCDE, que é o nosso tema do assunto do programa de hoje, já acusa o Brasil com 36,3% do PIB correspondentes a carga tributária, que é bastante alta, né? Nós perdemos apenas para a Argentina, que está numa situação econômica bastante difícil, né? Bom dia, Cova, queria que você entrasse nessa questão por aí. Tá, ok, bom dia, ouvintes, bom dia aos colegas aqui presentes. O que eu tenho a comentar, o Brasil vive realmente uma questão crítica, né, nessa agenda, né, de reformas. A reforma tributária, eu entendo que ela é parte de um conjunto mais amplo de reformas. Falar em reforma tributária no Brasil requer falar na questão do Pacto Federativo, ou seja, o conjunto de encargos, né, que são de competência dos entes da Federação, União, Estados e Municípios, e as formas de financiamento. Esse Pacto Federativo, ao meu ver, hoje envolve um arranjo inconsútil. Ou seja, ninguém vai querer mexer no Pacto Federativo porque o Brasil, lamentavelmente, ele vive um processo político permanente, né, em que o tempo da urna, como já disse Delfim Neto, é diferente do tempo da economia. Então, dificilmente alguém vai querer mexer nesse Pacto Federativo porque quando for feito esse arranjo, esse novo arranjo institucional, certamente alguns dos entes da federação perderão receita. Então, vamos dizer, antes de se discutir a reforma tributária, é que se discutir o Pacto Federativo, que eu acho que está além do alcance, da competência, do interesse dos atuais legisladores. O outro aspecto é o aspecto da governança. A governança pública no Brasil, a meu ver, é inexistente. Nós temos três esferas de governo, com atuações muitas vezes superpostas, desarticuladas, com um modelo de governança completamente falho. Não existe o accountability, né, a prestação de contas e a responsabilização. Isso passa também pela total incapacidade, a meu ver, hoje, da grande massa de eleitores de compreender essa dinâmica, né? O Brasil vive uma relação de tutelados, é uma relação de tutela, né, em que grande parte do eleitorado já foi, vamos dizer assim, cooptado numa relação de tutela entre o suposto cidadão, né, e o agente estatal, tutela das mais variadas, né? E é uma dinâmica muito perversa, né? Como já disse até anteriormente Hélio Jaguaribe, é um dilema. Na medida em que nós temos uma incapacidade dos agentes eleitores compreenderem a dinâmica econômica, a dinâmica política, até por falta de educação mesmo, essa situação tende a se perpetuar. A falta de governança pública vai gerando maior falta de educação, maior ausência de compreensão do processo, e é uma tendência a se perpetuar esse estado de coisas. Temos também a falar a questão da lei de Wagner, né? Aquela lei econômica de que diz que a participação no Estado da economia ela aumenta gradativamente por si só, ou seja, a própria presença do Estado gera o seu agigantamento na medida em que ele naturalmente vai criando novos órgãos para atender supostas demandas e criando novos órgãos, enfim. Nós viemos de uma carga tributária em 94, no início do Plano Real, da ordem de 21% do PIB. Hoje estamos na faixa de 36, 37, mas reparem, nesse período, nós estamos falando em termos relativos, o PIB aumentou tremendamente. Então, tanto em termos quantitativos quanto em termos relativos, houve um agigantamento do tamanho do Estado na economia brasileira, sem uma contrapartida de serviços, né? Ou seja, o cidadão ele não teve, em contrapartida, uma melhoria da qualidade do serviço público. Então, eu vejo assim, com bastante preocupação esse agigantamento da presença do Estado, cada vez agudizada por questões tais como a questão do déficit previdenciário, não é? Que é um encontro que a sociedade brasileira vai ter que ter lá no futuro. Esse ajuste de contas vai ter que ser feito, esse modelo é insustentável, não é? De cara. Então, nós temos um déficit previdenciário e uma série de questões de intervenções estatais na economia que muitas vezes não são, vamos dizer assim, efetivas. Nós estamos ouvindo aqui o Carlos José Cova, que entrou agora no debate, tratando do debate de hoje sobre a segunda maior carga tributária da América Latina, que é a carga tributária brasileira. Agora, uma questão que eu gostaria de colocar para vocês três aqui, e que foi tangenciada aqui rapidamente, principalmente pelo Prates, o Zé Eduardo Prates, é que as ruas estão se manifestando. Nós estamos num processo de conscientização muito agudo, muito rápido, porque houve um ingresso e é através do consumo. Isso é interessante, que a cidadania está se confundindo com o consumo cada dia mais intrinsecamente. Quando a gente pensa que a coisa parou, vem os rolezinhos, que são o quê? Desejo de consumir nos shoppings. Aí a reação dos shoppings é fechar as portas, apelar para a justiça e chamar a polícia, o que é uma contradição do próprio sistema, que é o sistema de mercado de consumo. Era bom, até alguém já disse isso, era bom que um comerciante fizesse promoção para o rolezinho. Se tiver rolezinho, vamos vender mais barato, que é 15% de desconto para quem estiver no grupo do rolezinho. Claro que é uma maneira de você aumentar as vendas, vender o sorvete mais barato, essas coisas. Mas o fato é que essa manifestação de rua mostra ou sinaliza que há uma crescente consciência da população, principalmente dessa juventude, e principalmente dessa juventude que está entrando no mercado de consumo e que quer exercer a cidadania. Essa questão dos ônibus, da passagem, do aumento da tarifa, é emblemática, porque incide no bolso de todo mundo, né? A não ser quem tem mais de 65 anos, que não paga ônibus. Eu acho que tem uma coisa, Luiz, que a gente não pode perder de vista, é que a sociedade brasileira ela ficou durante muito tempo reprimida com relação ao consumo. Eu acho que essa subida da chamada classe C, da classe D, permite hoje que a sociedade consuma como ela nunca consumiu antes. No entanto, eu acho que a gente continua com um problema muito grave, porque há um desejo de consumir, há um desejo de ter acesso, mas essa parcela da sociedade que está consumindo é também quem está pagando mais impostos. E aí, quando o Carlos chama atenção para o Pacto Federativo, eu acho que a gente tem uma questão central, que é qual o cenário que nós temos para uma necessária reforma política para você discutir hoje tanto o Pacto Federativo como a estrutura tributária do país. Então, a curto prazo, a médio prazo, eu acho que poucas pessoas conseguem ver um cenário de reforma política. Até porque a agenda não é a agenda da necessidade da sociedade, não é a agenda daquilo que urge enquanto políticas públicas e políticas sociais que vai atender a quantidade de problemas que a gente está vivendo hoje. Os hospitais não estão funcionando, o transporte não está funcionando. A gente tem como pautado na agenda a Copa do Mundo, tem pautado na agenda Olimpíadas, mas hoje, por exemplo, o Rio de Janeiro vive um gargalo. Um gargalo em todas as áreas, não é em uma ou outra área. E aí, qual é a necessidade que você tem? É uma necessidade de fazer uma discussão mais ampla de país. O país é esse que coloca como pauta responder às necessidades dos grandes organismos internacionais que apontam o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. É importante a gente lembrar o seguinte: uma vez que a gente obedece os organismos internacionais, a gente não consegue dar conta de problemas que são problemas cruciais para a sociedade, enquanto questão tributária. Por exemplo, parte daquilo que é gerado como lucro dentro das empresas brasileiras, e parte dessas empresas são empresas grandes multinacionais, é enviado para o exterior sem um processo de taxação tributária, de tributação, como a gente paga aqui. Essa é uma discussão que a gente não faz. A gente, então, entra dentro de um jogo, dentro de uma pauta, que é uma pauta colocada de cima para baixo. É verdade. Bianca, entra aí um pouquinho aí. Eu acho que, como a gente falou aqui desde o começo, todo mundo quer uma reforma tributária, o que é muito complicado, porque, como bem pontuado aqui pelo Carlos, isso requer uma vontade política e uma divisão do bolo diferente. Ninguém quer perder, né, um pedaço do bolo maior, digamos assim. Mas eu acho que há medidas possíveis, né? Hoje nós temos uma complexidade do sistema que é perversa. A quantidade de tributos, né? Eu costumo brincar que é uma sopa de letrinhas, né? É PIS, COFINS, IR, CSLL. É muito difícil para uma empresa hoje poder se organizar de uma forma que ela consiga pagar os seus tributos, ter lucro, né? Então, hoje, se a gente não fizer uma reforma, não digo reforma constitucional, mas uma simplificação do sistema, isso é uma medida que tem que ser feita imediatamente. A lei do PIS e da COFINS, que são dois tributos pesados, né? PIS e COFINS são tributos que incidem sobre o faturamento. Então, o imposto de renda é sobre lucro, é resultado positivo da empresa. PIS e COFINS é tudo que a empresa fatura, praticamente. Esses tributos são perversos, né? Então, e é muito difícil você entender essas leis. Então, eu costumo brincar com os meus alunos que quem conseguir ler a lei do PIS e da COFINS sem dormir, já merece passar de ano, porque remete aqui, que remete ali. Então, é difícil. Hoje, uma empresa, eu vivo também como advogada, né, de empresa, a gente vive um dia a dia complicado. As empresas não sabem como pagar, como devem pagar, estão sempre sob o risco da faca da Receita Federal, né? Então, a gente precisa simplificar o sistema. Simplificando o sistema, a gente permite que a gente tenha uma carga tributária mais razoável, né? Que as empresas possam se planejar, que elas possam se organizar. Então, acho que a primeira medida para conter essa expansão tributária é simplificar o sistema. Se qualquer investidor estrangeiro que chegue no Brasil, quando ele vem aqui e pergunta para um tributarista, um especialista, como é que funciona o sistema, ou ele pensa que você não sabe ou que você está repetindo, porque os tributos, eles se repetem e ainda incidem em cascata. Ele que incide em cascata? Um está embutido dentro do outro. É, então, é um sistema que é perverso. Então, uma reforma tributária é complicada, requer uma reforma constitucional, mas por que não falarmos em simplificar o sistema que está aí? E eu não vou só na empresa, não. Pessoa física. Todas as declarações de imposto de renda à pessoa física que eu tive a oportunidade de ver até hoje estavam erradas. Não quero apavorar os ouvintes, mas é verdade. As pessoas não sabem declarar. É muito complicado do ponto de vista jurídico. Quer um exemplo? Sim, fale. Dependente. Todo mundo acha que dependente é aquele que depende de você. Então, você tem lá um filho de 25 anos, de 26, que está lá na sua casa, encostado, ainda não arrumou um emprego, o que você faz? vai declará-lo como dependente. Não pode, ele tem mais de 24. Então, essa pessoa vai ter que pagar depois esse tributo com juros multa e mora. Então, isso vai aumentando a carga tributária. As pessoas vão ficando cada vez mais sufocadas com a tributação, ao passo que o que a gente podia fazer é simplificar as normas e tornar, né, esses tributos um pouco mais palatáveis para a população e para as empresas no também. No mínimo, mais racionais. Né? A verdade também é que nós temos um arcabouço tributário que está inserido no modelo do Estado, no desenho do Estado. Uhum. Nós temos uma herança da burocracia, uma herança cartorial lusitana, que é excessiva, é uma coisa presente até hoje. Nós temos cartórios que, até recentemente, em termos históricos, nós tínhamos atestado de pobreza, a pessoa tinha que atestar que era pobre, atestado de vida, esse tipo de coisa, né? E isso dificulta demais, ainda mais se a gente considerar que os avanços, não só tecnológicos e técnicos mesmo, do dia a dia desse mundo contemporâneo, eles vão atropelando essa herança. Então, como é que vai ser? Nós vamos chegar num ponto em que teremos de fazer uma adaptação e teremos de fazer uma ruptura. Isso será uma ruptura realmente? O que, que você acha, Carlos? Eu, na realidade, sou conhecido como professor Cova. Vocês me chamam de Carlos. Cova, eu comecei chamando de Cova. Aí eles chamaram de Carlos, eu digo, vai ver que ele não gosta que chame ele de Cova. Não, é o contrário. Se chamar de Carlos, nem eu atendo. É que nem eu também, eu sou o Golo, mas aqui estão me chamando de Luiz, não tem problema não. Olha, na realidade, eu acho que a nossa sociedade tem esse encontro marcado com o futuro, e o futuro está ali na esquina. O Brasil, ele padece de alguns dilemas existenciais. Nós somos uma sociedade capitalista com viés anticapitalista. De um modo geral, aqui as pessoas têm aversão ao lucro dos outros, não o próprio lucro. O lucro dos outros é algo que tem que ser combatido. Tem que lembrar o seguinte, uma empresa de capital aberto, tributada pelo lucro real, tem o Estado como sócio em 34%. Logo, a sociedade brasileira, em tese, é sócia de todas as empresas de capital aberto, tributadas pelo lucro real. Assim como é sócia, num percentual, em cascata, em toda aquela massa de mais de 90% tributada pelo lucro presumido, ou seja, pelo faturamento. Então, esse discurso anti-lucro, ele não faz bem ao sistema, principalmente um sistema autofágico que vive da arrecadação. Então, você vê, por exemplo, algumas medidas equivocadas do governo. Fazer política pública com preço de empresa estatal, como hoje ocorre com a gasolina. A gasolina da brasileira é artificialmente barata, isso gera déficit nas contas externas, isso desloca os preços relativos internos, fazendo com que os chamados a inflação dos non-tradables, ou seja, aqueles produtos que não são comercializados no mercado exterior, seja superior à inflação dos tradables. Isso produz uma assimetria de preços que é danosa à nossa economia. Esse ajuste vai ter que ser feito, sob pena da Petrobras quebrar, ou então do povo brasileiro ficar eternamente capitalizando a Petrobras. O governo federal mexeu recentemente na relação, uma forma violenta, na relação com as empresas do setor elétrico, obrigando-as a antecipar a renovação para baratear a tarifa de energia elétrica. Qual foi a consequência? A população passou a gastar mais um insumo essencial. Vemos esse ano um período de contingenciamento de chuvas. As térmicas estão tendo que ser acionadas e o governo federal, ou seja, a sociedade brasileira, vai ter que pagar agora para as distribuidoras, porque elas já não têm mais caixa. Não tem caixa nem para distribuir, que dirá para investir. Então, uma série de decisões equivocadas dentro de um contexto, né, que eu chamo de viés anticapitalista, aliás, essa expressão é do Fábio Gambiage, né, e que não colabora, não contribui em nada, porque dá uma sensação de nós e eles, né, existe sempre um vilão que quer se assenhorear da riqueza, né, quando na realidade não é isso. O Estado brasileiro é sócio de todas as empresas. Isso é uma coisa que se dizia até pouco tempo atrás, duas décadas atrás, falava-se muito do socialismo de Estado, né? que o Brasil era exemplo disso aí. Quando começou aquela conversa da privatização do Estado mínimo, era isso que se dizia. O mote era, nós vivemos um socialismo de Estado. O Estado é dono de tudo, o Estado manda em tudo e é preciso reduzir. Por que que o Estado tem hotel? Por que que o Estado tem isso, tem aquilo outro? E, na verdade, nós não chegamos nem a fazer uma coisa, nem mantivemos estamos a outra. Estamos num regime híbrido, numa situação híbrida? Como é que é isso? Exatamente, é uma espécie de esquizofrenia. Na realidade, o Estado ele já demonstrou que não é eficiente. Qualquer cidadão que já foi parado pela lei seca, já foi para a emergência de um hospital, ou tem um parente numa escola pública, sabe o que eu estou dizendo. Ou foi numa delegacia fazer um registro de ocorrência. Nós somos um cidadão de segunda classe, terceira, enfim. Né? Sem que nada aconteça, sem que nada possa ser feito. Nós temos, de um lado, a experiência em Minas Gerais de parcerias público-privadas em presídios, com 4 presos por cela. O cara estuda, o cara trabalha, não tem rebelião. E nós temos as masmorras, não é? A prisão de Viana, a questão do Maranhão. Então não é preciso, os fatos demonstram que o Estado não tem competência para gerir. O Estado vive uma grande falácia, vive em função da próxima eleição, como o colega aqui bem disse. Então, de fato, eu acredito, lamento até, mas eu acredito que a redução do tamanho do Estado seja extremamente benéfica para o povo, para o Brasil de um modo geral. Vocês concordam com isso? Eu acho que tem um desafio grande aí, que é o fato de que é a sociedade que paga a conta sempre. Em todos os sentidos. Se a gente for ver as grandes obras que estão sendo feitas, quase todos os recursos sempre vão onde? No nosso fundo de garantia. É o FGTS, que é a base de quase todos esses investimentos. E a Previdência nunca fecha. A gente tem uma perspectiva, a gente faz uma retrospectiva, foi do fundo de garantia que foi utilizado quase todos os recursos para as grandes obras do Brasil. E hoje a Previdência não fecha. E hoje esses recursos da Previdência são utilizados para o futuro também e não vai fechar. E a sociedade vai pagar mais uma vez como? Vamos fazer uma nova reforma na Previdência, aonde as pessoas vão se aposentar cada vez com a idade mais avançada. Então, alguém paga a conta da viúva e esse alguém somos nós. Nessa questão, eu acho que tem um desafio grande da gente pensar o Estado não como uma coisa, um ente separado de tudo. Por exemplo, Adam Smith pensava o mercado como um ente separado, uma mão invisível. É um Deus, né? É um Deus. A gente não pode pegar e transformar o Estado nesse Deus também. O Estado é formado, ele está sob o governo de lideranças políticas que tem que ser pressionada pela sociedade. E que tem também que, em determinado momento, sentar para negociar até para se tornar esse país um país viável. Se a gente está criando um país que é autofágico, é um país que se alimenta de si mesmo, a nossa perspectiva futura é muito ruim. No entanto, o Brasil, misteriosamente ou contraditoriamente, mesmo tendo um histórico recente de política fiscal complicada e não apresentando para o futuro um cenário mais claro, é um país que é a sexta economia do mundo. É um país que vem avançando em uma série de questões sociais. Mas ainda assim, esses avanços é pago pela sociedade. Falar em pagamento, né? Essa carga tributária ela tem um efeito que é muito curioso, que é o seguinte: o governo, desde 1999, ele propicia que os contribuintes façam um programa, não sei se vocês já ouviram falar, no Refis, né? Que é o Programa de Recuperação Fiscal. O que, que é isso? A carga tributária é tão grande que ninguém consegue pagar. Chega uma hora que você pega a base de dados de contribuintes e todo mundo é devedor do fisco. E o fisco acaba matando a galinha dos ovos de ouro. Se essas empresas estão devendo, elas não têm certidão de regularidade fiscal, não conseguem participar de licitações. Então, o que o governo fez a partir de 1999? Ele criou o primeiro programa de recuperação fiscal. O que é isso? Essas empresas, e até pessoas físicas, tinham um prazo para aderir a esse programa e pagar o que estava em débito com desconto de juros, multa, mora e um parcelamento maravilhoso a perder de vista. Então, o que fez então, o governo? Olha, em 1999 ele percebeu, olha, realmente há as empresas estão sufocadas, né, a gente tem um problema aqui de carga tributária, vamos permitir que essas empresas se regularizem. Um ano depois, 70% das empresas foram excluídas do programa porque não conseguiam pagar sequer o parcelamento. Ficaram inadimplentes. todo mundo devendo de novo. O que que fez o governo 3 anos depois? Novo refis, refis 2. A vingança. A vingança. De novo, parcelamento. O parcelamento não foi tão bom quanto o primeiro, mas foi um bom parcelamento. Juros, né? TJLP ao invés de Selic. Então, bem melhor um programa também para que o contribuinte conseguisse regularizar a sua vida. Um ano depois, adivinha o que aconteceu? Inadimplência. Inadimplência, as empresas devendo, tudo de novo. Adivinha o que é que veio? O terceiro refis. Refis 3. Rapaz, eu vou passar de ano, assim vai ser fácil. Refis 3, de novo, né? De 3 em 3 anos, né? O governo foi lá em 99 e assim foi até chegar ao Refis 3. Adivinha o que aconteceu? Está de novo na agência de planos. De novo, as empresas não conseguiram pagar. O modelo é o mesmo. Quer dizer, se você não muda o modelo, se você não muda o cálculo, vai ficar sempre devendo. E parece, sabe o quê? Parece o sistema financeiro da habitação e o BNH, uhum, que você corria atrás daquilo e estava devendo cada vez mais e era impossível você dever. Essa questão, eu acho que parece muito... Eu queria inserir uma outra ótica aqui, que é pegando desse paternalismo do Estado. A sociedade brasileira, ela tende a apelar para o Estado, ou a ver o Estado como o pai. O Estado é que vai resolver o meu problema. Entendeu? Se eu estou devendo, é porque o Estado não sabe cobrar, não tem o Estado tem que ter um sistema para me beneficiar nisso aí. Esse negócio é muito bom para o sistema financeiro. Por exemplo, o Bradesco teve agora o lucro recorde histórico, nunca teve um lucro tão grande. O sistema financeiro como um todo, ele não perde nunca, ele está sempre ganhando e cada vez mais dinheiro. E esse modelo é curioso porque ao mesmo tempo você vai aumentando uma base, você vai tirando o pessoal da classe D para a classe C, você vai aumentando, ampliando a atuação do Bolsa Família, você vai criando o Minha Casa Melhor, Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Melhor é uma beleza, cara. O cara ganha um cartão para gastar R$5.000 para comprar eletrodomésticos para dentro de casa, é uma beleza. Isso aí eu também queria para mim, se não queria, todo mundo queria, claro, aqui, né? Então, como é que a gente vai sair, dar um salto desse... Isso é preciso um amadurecimento, não é não, Cova? Com certeza. O Brasil vive também esse dilema. A gente não tem mais como crescer via consumo. O Brasil não investe. A poupança pública é negativa, não é? Viver com dinheiro do exterior também não vai ser possível mais em função do ajuste macroeconômico que o mundo sofreu, a crise lá fora. Então, mas nós temos essa ótica de consumo, não é? Nós não temos a lógica da poupança. Os programas sociais são meritórios. Devemos lembrar que esses programas sociais, eles não começaram em 2003. Em 2003 apenas houve uma união de programas que eram, já haviam sido criados no governo anterior. Eu acho que é uma construção, é um processo. Eu acho muito ruim para o Brasil essa polarização ideológica. É um processo de construção paulatino, de tentativas e erros que tem que ser observado. É um processo de construção que veio lá atrás. Até mesmo, por que não dizer, do governo Collor, quando abre a economia, não é? Então, é muito simples estigmatizar A, B ou C. Nós temos um programa de transferência de renda, que é o Bolsa Família, que, a meu ver, cumpriu um papel, vem cumprindo um papel, mas padece de um equívoco tremendo, porque ele não tem porta de saída. E falar em porta de saída é um suicídio político. Que raio de programa social é esse que o cara entra e já está na terceira geração? A Folha de São Paulo, há bem pouco tempo, mostrou os netos do Bolsa Família. Já tem neto. Já tem neto. É uma perpetuação de um processo de tutela permanente, eterno. Quer dizer, então vai acompanhando. É o neto aqui e o terceiro refis aqui. As coisas vão andando juntas. O que vai acontecer? A pessoa sabe, né? Adolescente, 17 anos, tem um filho. 18, se habilita a Bolsa Família também. Então é um processo permanente. Você não tem porta de saída. Isso reduz a produtividade da força de trabalho. O Brasil hoje ele não consegue mais crescer por falta de mão de obra especializada, porque não houve uma preocupação com relação a isso. Acusar, pura e simplesmente, vamos dizer assim, o sistema financeiro, eu acho que é um reducionismo, porque, repare, um país que tem uma dívida interna de 2 trilhões de reais, que tem que ser refinanciada diariamente no overnight, por meio das taxas DI, através de um sistema financeiro eficiente e capilarizado, porra, quem é o croupier dessa banca? São, né? Enfim. Quem é a banca, né? Quem é, exatamente. O governo precisa da banca para se financiar. É muito simples agora jogar a conta nos bancos. É, né? E aumentar o depósito compulsório da banca, do Banco Central, esse tipo de coisa também. E é apelação do governo. E você vê a insegurança jurídica. O Itaú hoje recebeu uma notificação, essa semana, da Receita Federal, 18 bilhões. Porque ele se fundiu com o Unibanco, mas a Receita entendeu que houve um ganho de capital não tributado, multa de 100%, mora, é o que o colega falou. E se esse banco quebrar? E a reação em cadeia no sistema financeiro? O Supremo Tribunal Federal vai votar agora a questão da poupança. Se paga verdade. Ou se não paga a poupança. Como é que se arrasta isso dessa forma? Isso é de quando? Dos planos da década de 80, dos planos heterodoxos. Agora, já tem neto também. Tem neto, com toda certeza. Mas você veja bem, a economia brasileira hoje depende da decisão desses supremos julgadores. Se eles dizem que o sistema financeiro tem que pagar, o país vai quebrar. Não há condição. Né? E não estou falando aqui do pequeno poupador, todos seremos punidos. Quando se fala numa reforma tributária, que o INSS teria receita para financiar, nós temos que entender o seguinte, nós estamos numa mudança da dinâmica demográfica, as pessoas estão vivendo mais, né? Pois é. E a lógica atuarial não se sustenta nesse sistema de repartição. Aliás, hoje eu queria colocar isso aqui. Hoje o Brasil tem 200 milhões de habitantes e tem o maior número de jovens que jamais teve e jamais voltará a ter. São 51 milhões de jovens. É o bônus demográfico, pois e nós vamos perder. E nós estamos com a expectativa de vida crescendo a cada ano num nível muito bom. Muito bom para nós, né? Que somos, estamos chegando na terceira idade, estamos na terceira idade. E vamos nos aposentar, ou estamos à beira da aposentadoria, ou já aposentados. E como é que vai ser? Como é que estão pedindo aumento da aposentadoria? Mas e a base de contribuição? Como é que fica isso aí? É insustentável. Eu acho que tem uma questão séria com relação a esse paternalismo, que tem uma questão moral também aí. Eu acho que o paternalismo ele não pode ser com essas gerações que dependem desses programas de distribuição de renda, vamos colocar assim, mas ele também não pode ser paternalista com quem mais ganha. O sistema financeiro ganhou muito nesse país e ele vem ganhando cada vez mais. Eu acho que a gente tem que ter dois pesos, duas medidas. Isso é que é a reclamação, essa é que é a grande reclamação, principalmente da esquerda mais radical, é de que o ganho de capital no país, ele não sofre nenhuma restrição, ao contrário, eles vão achando porque eles são os courtier, eles têm a roleta na mão. Entendeu? O Estado depende deles. E aí fica difícil a equação. Quem é que tem ganho efetivamente? Porque quando a gente vai para parcela da sociedade, eu acho que você destacou uma questão muito importante. Como é que a gente vai financiar essa previdência a longo prazo, se a gente não tem hoje uma formação, uma mão de obra qualificada para isso? A grande questão, quando eu volto na questão moral, a questão moral é só um tópico, para não falar que essa questão é muito mais séria que só a questão moral, é que a gente falou recentemente, não foi, Bianca, um pouco antes de começar o programa, que parcela da sociedade que hoje está em período escolar não está sendo preparada. A gente tem hoje um modelo educacional que é extremamente falho. Mas esse modelo educacional, ele não é falho só pelo modelo. Ele é falho porque a sociedade está com sérios problemas. E aí é claro que parcela dos nossos alunos ficam com um desafio muito grande. Eu tenho pena de cada aluno meu que faz um esforço enorme para conseguir financiar os seus estudos e se coloca depois na faculdade com uma dúvida se ele vai conseguir emprego ou não. Para que ele está fazendo isso? Para que, né? que ele está fazendo isso? E o esforço daquele aluno, o esforço daquele ser humano é muito grande, porque a sociedade está apontando para ele o seguinte: olha, a gente vai te dar um cenário de perspectiva de emprego, quando cada vez mais esse cenário é mais complicado. Mas tem alguém que está ganhando mais. Eu não posso penalizar, e eu tenho que ter um cuidado muito grande para falar dessas gerações do Bolsa Família, ou essas gerações que se acostumaram, porque a gente não pode negar também que são essas gerações que agora consomem, mesmo que a perspectiva do consumo seja a curto prazo, talvez um desafio complicado da gente sair, mas é essa geração, são essas gerações que estão conseguindo mobilizar parte da economia brasileira. Se a gente está num dilema, a gente vai ter que sair desse dilema. Agora, é, para quem o Estado está sendo mais pai? Ele está sendo mais pai da sociedade que não tem escola e saúde, ou do sistema financeiro? A Bianca vai falar, mas isso que ele acabou de dizer aí me lembrou o Getúlio no governo dele, no segundo governo mesmo, que ele foi eleito, o governo democrático, que ele era o pai dos pobres e a mãe dos ricos, né? Uhum. Fala, muito Bianca. Bom. Não, o que me preocupa, né, nesse paternalismo é que isso gera um comportamento que a gente tem que avaliar. Então, por exemplo, voltando à questão lá do Refis, vamos supor que você, José, vá, pague o seu imposto de renda, você teve que fazer uma economia, deixou de viajar, fez um esforço grande, porque a carga é grande, como nós falamos, e você, então, teve que pagar lá o seu tributo em dia e, portanto, teve que fazer um sacrifício. Aquele contribuinte que deixou de pagar, que investiu na empresa, premiado. Ele é premiado, porque depois ele vai pagar esse tributo com desconto, com parcelamento. Então, esse paternalismo, né? Eu sou super a favor do Refis, porque a carga é grande. Né? Mas o que a gente tinha que fazer era diminuir essa carga para não ter paternalismo. Pra simplificar ser uma... para poder racionalizar, né? E aí você tirar esses rótulos de paternalismo, de assistencialismo, que são rótulos prejudiciais. Porque, por exemplo, a gente fala muito do seguro-desemprego, numa hipótese. O seguro-desemprego nos Estados Unidos, que são o nosso espelho, o cara fica recebendo aquele dinheiro ali, entendeu? E Bolsa Família, eles têm uma assistência que atinge muito mais gente. Só que eles têm dinheiro, né? Ou tinham. Aí também a situação está mudando agora, né? Olha, nós estamos com 51 minutos, já vamos terminando o programa. Eu queria que cada um fizesse uma intervenção final. Pode ser uma intervenção média aí de 2 minutos, tá, para dar uma abrangência maior e a gente dar um ponto final para o ouvinte. Tá. Começando pelo Cova. Tá certo. Eu queria dizer mais uma vez que assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente elege A, B ou C como vilão da história. Mais uma vez eu digo, o sistema financeiro no Brasil é muito eficiente, é necessário, e quem demanda o sistema financeiro é o próprio governo. O governo precisa se financiar todo dia. Ele precisa que o mercado empreste dinheiro para ele. E por que, que os juros são altos? Porque o mercado sabe com quem está lidando e não vai entregar esse dinheiro barato. O dinheiro é caro. É caro, e ele não confia, e é justo que não confie. Né? Esse é um aspecto. O outro aspecto que eu gostaria de dizer para encerrar é o seguinte: as pessoas clamam muito por educação, por saúde, por segurança, mas ninguém fala em qual critério, qual padrão de desempenho nisso. Quando a gente vê médicos e professores na rua, me desculpem, eu sou um professor também, clamando por verbas para a saúde, para a educação, eu enxergo. Na realidade, vocês estão clamando pelos próprios salários. Ninguém está preocupado com o estado em que se encontra a emergência, com o projeto pedagógico, com o número de dias letivos, em como você está fazendo o seu trabalho na sala de aula. Meritocracia no Brasil não existe. Todos vão ganhar a mesma coisa, ou seja, isso estimula o ineficiente e tolhe aquele que buscaria uma alternativa mais empreendedora. Então, são dilemas que a gente vai ter que vencer e o tempo é que vai dizer. E você acha que a mobilização popular, essa coisa da rua, entra em que medida nessa pressão, nessa panela de pressão? Eu creio que é um fenômeno novo, que quem disser que compreende está, vamos chutando. Dizer assim, chutando, não é? É um novo, difuso, multifacetado, não é? E a gente tem que aguardar para fazer uma análise em retrospectiva, com mais vagar, porque, primeiro, não é um fenômeno em que as pessoas estejam ali mobilizadas de uma maneira homogênea. Você tem de tudo, inclusive vândalos, né? A gente vê isso, gente que se aproveita do contexto. Então, acho que é prematuro a gente fazer qualquer avaliação. Quem disser hoje que compreende o rolezinho, que compreende a voz das ruas, eu digo que é uma pessoa, vamos dizer assim, que está sendo muito ousada na sua avaliação. Tá certo. Esse foi o caso do Zé Cova, professor titular em gestão de riscos da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Fluminense, Universidade Federal Fluminense. Vamos agora ao Zé Eduardo Prates. Antes de mais nada, foi um prazer estar aqui com vocês. Acho que esse tipo de debate ele contribui justamente para uma formação de longo prazo daquilo que a gente deseja, um cidadão mais consciente, um cidadão que consiga ser mais crítico e também participante. Nesse sentido, eu acho que esse tipo de debate ele tem que ser importante para esclarecer o quê? Em primeiro lugar, quem recebe mais oportunidades para fazer, para ter essas vantagens, tipo refinanciamento. Uhum. Se a gente pegar a grande média de pessoas que são de um, dois, três salários mínimos, essas pessoas que realmente pagam a boa parte dos tributos no país, como a gente começou a falar aqui. Seguram a carga tributária, seguram a carga tributária, tudo está embutido. Perfeito. É sobre essa parcela da sociedade que recai um peso maior, não só da carga tributária, mas da ineficiência quanto à gestão da saúde e da educação. E aí, quando a gente fala dessa saúde e dessa educação, eu acho que tanto os profissionais de uma área como de outra, eles não só têm um papel fundamental, mas eu acho que também, Cova, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Ele não pode também ser penalizado pelas péssimas condições nas quais ele está colocado. Quando a gente encontra profissionais da área de educação que entram numa sala de aula e que ele não tem os mínimos recursos pedagógicos, onde a sala está caindo, onde um médico às vezes vai operar, ele não tem os mínimos recursos. Nós sabemos que um ou outro pode faltar, um ou outro pode ter um problema, mas ele tem um grau de dificuldade tal que fica difícil ele exercer a profissão e a cidadania dele. Ele é um cidadão. Ele, naquele momento, tem um compromisso com a sociedade. E aí, a discussão que a gente tem que levar sobre o peso de quem está pagando mais, de quem está sendo mais punido, é importante. Quanto a essa participação popular, eu acho que ela aponta uma perspectiva importante para a gente. Que perspectiva é essa? Fica difuso, a gente não sabe quem são as lideranças, ou se há liderança. Alguns levantaram que não há liderança. Eu desconfio um pouco disso. Mas, de qualquer forma, a posição dos políticos não está respeitando para quem está aí nas ruas. Legal. Bom, você ouviu aí o Zé Carlos Prats, cientista social, mestrando em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Federal Rural do Rio de Janeiro, professor de Ciência Política e Sociologia do Centro Universitário Augusto Mota e consultor da Escola Técnica, a Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro, a FAETEC. Agora vai encerrar Bianca Xavier, advogada especialista em Direito Tributário, professora e coordenadora de graduação e pós em Direito das Faculdades IBMEC aqui do Rio de Janeiro. Fala, Bianca. Bom, na verdade, eu sou uma otimista. Eu acho que nós temos várias formas de melhorar a situação do ponto de vista jurídico. Acho que há interesse agora popular, como nós falamos aqui desde o começo, né? Mas são dois problemas que nós temos que destacar. O primeiro é a alta carga. A gente tem que diminuir isso, né, para fins de incentivar a iniciativa privada, né? Isso é importantíssimo para atrair investimento estrangeiro. Então, isso realmente é um ponto importante, que é diminuir a carga tributária. Mas há uma confusão muito grande, né, aqui o José bem colocou, entre o que é arrecadado e como ele é aplicado. Esse é um segundo problema. A contrapartida, né? A contrapartida. Todo mundo brinca, né, uma frase conhecida, que o Brasil tem carga tributária de país europeu e retorno de país africano. Né? Isso é uma frase bem conhecida. Por quê? Porque justamente o que eu acho que traz essa revolta é uma carga tributária alta e um retorno... Né? Engana. Ele já foi Belíndia. Agora engana, né? Engana. Mas, a verdade, nas duas pontas dessa comparação há um certo exagero, né? Nós nem somos europeus na arrecadação, nem somos, na contrapartida, africanos, tão africanos assim. O último estudo que foi feito ligado ao IDH, porque isso é importante, né? Se você analisa só, se você analisa só a parte da carga tributária, pode ser que você tenha um retorno bom, né? Então tem que se fazer... Contextualizar isso aí. Nós estamos no mundo em trigésimo, entre os 30 piores do mundo. Então, assim, Em IDH, índice de desenvolvimento humano. Pela arrecadação. Então, o que eu acho que a gente precisa melhorar são essas duas pontas: diminuir a arrecadação e melhorar a aplicação dos recursos. Legal. Quero agradecer a vocês a presença aqui hoje. Muito legal o programa, gostei. Eu achei que ia ser um programa de economia, de coisa muito árida, mas não foi, não. Foi muito legal a presença do Zé Eduardo Prates, da Bianca Xavier, que você acabou de ouvir, e do Carlos José Cova. Muito obrigado a você que acompanhou também aí. O Tema Livre fica por aqui. Amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Você tenha um bom dia.